Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares e seguidores, com seus companheiros, familiares e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nós falaremos um pouco sobre a verdade com relação a essa vida terrena. É óbvio que é sempre proveitoso para o crente lembrar o real sentido dessa vida terrena e lembrar qual é a verdadeira meta que ele deve ter com relação ao seu objetivo principal em sua vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse o seguinte no Alcorão: sabei que a vida terrena é tão somente jogo e diversão, veleidades, mútua vanglória e rivalidade, com respeito à multiplicação de bens e filhos. É como a chuva que compraz os cultivadores por vivificar a plantação, logo completa-se o seu crescimento e haverás amarelada e transformada em feno. Na outra vida haverá castigos severos, indulgência e complacência de Allah. Que é a vida terrena, senão prazer ilusório? Allah subhanahu wa ta'ala, em diversos versículos do Alcorão, nos alerta quanto ao valor dessa vida terrena. E nos alerta o quanto essa vida terrena é simplesmente um prazer ilusório. Allah subhanahu wa ta'ala nos dá o exemplo da vida terrena como o exemplo da chuva. A chuva que desce do céu e que vivifica a plantação. E compraz os cultivadores. Os cultivadores ficam felizes em ver a chuva revivendo a plantação. Só que essa plantação cresce mais um pouco até que completa o seu crescimento. E logo ela se torna amarelada e transformada em feno. Ou seja, ela tem um período no qual ela cresce e depois que ela cresce, ela morre. Se torna amarelada e transformada em feno. E é isso que acontece com o ser humano. O ser humano vive durante alguns anos de sua vida, até que então ele envelhece e morre. E essa é a realidade da vida terrena. A vida terrena é simplesmente um teste. Um teste no qual Allah subhanahu wa ta'ala testa os seus servos para ver quem melhor se comporta. Quem faz as melhores ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez deu um exemplo ao sahaba com relação à importância da vida terrena aos olhos de Allah. O quanto vale essa vida terrena para Allah subhanahu wa ta'ala. Então certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam passou no mercado e encontrou no meio do mercado uma ovelha atirada no chão, morta. Uma ovelha jogada no chão, morta. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os sahaba, disse para os companheiros: vocês pensam que essa ovelha é inútil à vista do seu dono? Eles disseram sim, é inútil, uma vez que ele largou ela assim no meio da rua, não deu valor nenhum para ela. Se fosse útil para ele, ele não teria jogado ela no meio da rua. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por aquele em cujas mãos está a minha alma, este mundo, essa vida, é mais inútil à vista de Allah do que esta ovelha para o seu dono. E disse também: se este mundo valesse para Allah a asa de um mosquito, não seria permissível ao descrente beber um só gole de água. Subhanallah, se este mundo valesse para Allah o mesmo que a asa de um mosquito, não seria permissível ao incrédulo, ao idólatra, beber um copo d'água. Então, subhanallah, nesse hadith que está no Sahih Muslim, nós vemos o quanto essa vida terrena nada vale para Allah subhanahu wa ta'ala, e o valor da vida terrena para Allah subhanahu wa ta'ala. Essa vida é simplesmente um teste. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: bendito seja aquele em cujas mãos está a soberania e que é onipotente, que criou a morte e a vida, para testar quem de vós melhor se comporta, porque é o poderoso e indulgentíssimo. Ou seja, que criou a morte e a vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo: a morte antes da vida. Por quê? Vemos em outro versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: como ousais negar a Allah, uma vez que eres inertes, ou seja, eres mortos, e Ele vos deu a vida, depois vos fará morrer, depois vos ressuscitará, e então retornareis a Ele. Ou seja, nós não existíamos, éramos mortos, e Allah subhanahu wa ta'ala nos deu a vida, e logo nos dará morte novamente, e então nos ressuscitará, e nós retornaremos a Allah subhanahu wa ta'ala para outra vida. Então, que criou a morte e a vida. Nós éramos mortos antes de ter essa vida. Nós éramos inertes antes de ter essa vida. Que criou a morte e a vida para testar quem de vós melhor se comporta. O objetivo dessa vida está aqui: para testar quem de vós melhor se comporta. Para testar quem de nós faz as melhores ações. Para testar quem de nós aproveita a vida terrena, aproveita esse teste a fim de conseguir seu objetivo principal. O objetivo principal do crente jamais é essa vida. O objetivo principal do crente jamais é essa vida. Então vejam que um dos sábios nos diz que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran diversas bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu na vida terrena. Allah subhanahu wa ta'ala cita no Coran diversas bênçãos que Ele nos agraciou nessa vida terrena. Mas o objetivo é que nós olhemos para essas bênçãos da vida terrena, pensando e analisando, contemplando as bênçãos da outra vida. Pensando se essas são as bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu nessa vida terrena, que para Ele não tem mais valor do que a asa de um mosquito, ou seja, não tem um valor equivalente à asa de um mosquito, e todas essas bênçãos Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou nessa vida terrena. Imaginem, então, as bênçãos na outra vida, as bênçãos no paraíso, já que lá é a verdadeira vida. Imaginem, então, o quanto serão as bênçãos na outra vida. E da mesma forma, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá exemplo com as coisas desagradáveis que acontecem conosco nessa vida. Nos dá exemplo do sofrimento que nós temos nessa vida. Nos dá o exemplo de tudo que é prejudicial para nós nessa vida e tudo aquilo que nos causa tristeza e aflição. Inclusive, o exemplo da febre, né, de qualquer doença. Esses são pequenos exemplos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá para que nós nos lembremos da outra vida. Se esse é o castigo nessa vida, se esse é o sofrimento dessa vida terrena, que não tem valor algum aos olhos de Allah, como será o sofrimento da outra vida? Então, subhanallah, em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos fala sobre a criação do fogo. O objetivo do fogo na vida terrena. O objetivo do fogo, entre os objetivos, é que nos serve para diversas funções, e entre elas, a lembrança do futuro. A lembrança da outra vida. Então, as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou nessa vida terrena, seja em bênçãos, seja em sofrimentos nessa vida terrena, ou situações desagradáveis, são pequenos exemplos onde Allah subhanahu wa ta'ala quer que os crentes reflitam nessas coisas com relação a outra vida. Com relação, pensando, se nessa vida é assim, imagina outra vida então. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse em outro hadith: a vida terrena é a prisão do crente e o paraíso do kafir. A vida terrena é a prisão do crente e o paraíso do incrédulo. E Ibn Umar explica melhor essa questão quando ele diz que o crente, quando sair dessa vida terrena, quando o crente morre, sair dessa vida terrena, ele parte deste mundo E ele se sente como se fosse um prisioneiro que foi libertado para ir livremente por uma terra espaçosa. Ou seja, porque nessa vida, o crente está limitado a diversas coisas. O crente se abstém de tudo aquilo que é proibido e se apega àquilo que é permitido. Enquanto que o kéfer, o incrédulo, não tem preocupação nenhuma com relação a isso. Então, por isso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que é o paraíso do incrédulo. Já que o incrédulo faz o que ele quer e não pensa nas consequências. Enquanto que o crente, essa vida terrena é uma prisão. Porque ele se esforça nessa vida terrena em busca da outra vida. Então, quando ele morre e passa desse estágio para outro, passa dessa vida para outra, ele se sente como um prisioneiro que foi libertado. Ou seja, um prisioneiro que estava privado de determinadas coisas nessa vida terrena e então foi para outra vida, onde lá não tem nada que seja privado a ele. Não há nada que seja proibido para ele, uma vez que ele passou no teste dessa vida terrena e alcançou a recompensa da outra vida. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem ama essa vida prejudicará o futuro dele. Quem ama essa vida prejudicará o futuro dele. E quem ama o futuro prejudicará o mundo dele. Ou seja, prejudicará essa vida. Assim, que dê preferência ao que permanecerá e não ao passageiro. Assim, que dê preferência ao que permanecerá, ou seja, outra vida, e não ao passageiro. Então, quando uma pessoa tem que escolher entre essa vida e a outra, ela tem que abrir mão de alguma coisa. Então, se ela escolhe essa vida terrena, e ela escolhe aproveitar de tudo que é nessa vida terrena, sem se importar se é halal ou haram, se é permitido ou proibido, então, ela está abrindo mão do futuro. Ela está abrindo mão da outra vida. E se ela colocar como preocupação principal e amar a outra vida, então ela vai ter que abrir mão dessa vida. No sentido de que ela vai ter que abrir mão daquilo que é haram. Vai ter que evitar tudo aquilo que é proibido. Mas a recompensa dele é eterna. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no final do hadith: assim que dê preferência ao que permanecerá, que é outra vida, que vai ser eterna, e não ao passageiro. Essa vida vai acabar. Se tu der preferência para essa vida, tu vai ser dos perdedores. Porque essa vida vai acabar. Outro hadith ainda do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: o amor por este mundo, o amor por essa vida, é a causa de todo o pecado. O amor por essa vida é a causa de todo o pecado. O crente, ou seja, o ser humano em geral, seja crente ou descrente, quando comete pecados, é por amor a essa vida. Porque o que incentivou ele a cometer o pecado, o que incentivou ele a desobedecer a Allah, foi o amor por essa vida. Porque se ele não tivesse amor por essa vida, ele não teria desobedecido. E teria obedecido a Allah subhanahu wa ta'ala a fim de conseguir a outra vida. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam resumiu que a causa principal de todo pecado é o amor por essa vida. Sempre que o servo amar essa vida, ele vai lutar por ela. E para lutar por ela, muitas vezes ele cai naquilo que é, que acaba levando a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse também, com relação ao filho de Adão, ele diz: o filho de Adão diz, minha riqueza e minha riqueza. Ou seja, se vangloria por causa da sua riqueza, se vangloria por essa vida terrena. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: mas o que você adquire da sua riqueza, com exceção da comida que você come e digere, as roupas que você usa, ou aquilo que você deu em caridade, e é o que permanecerá? De toda a tua riqueza, por mais que tu seja a pessoa mais rica do mundo, o que que tu vai aproveitar dessa riqueza, exceto aquilo que tu comeu, ou aquilo que tu usou, ou aquilo que tu deu em caridade? A única coisa que vai permanecer contigo é o que tu deu em caridade. Porque o que tu comeu, já era. e o que tu vestiu já era. O que vai permanecer na outra vida contigo é a caridade. Ou seja, de toda a riqueza, ele não tira grandes proveitos. Em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam, alertando a nação muçulmana, alertando os muçulmanos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não é a pobreza que eu temo para vós, não é a pobreza que eu temo para vós, mas eu temo que a vida terrena seja aberta para vocês, como foi aberto para aqueles que vieram antes de vós, e que vocês compitam por essa vida como eles competiram, e que vocês sejam destruídos como eles foram destruídos. Ou seja, o temor do profeta sallallahu alaihi wasallam com relação a essa nação é que a vida terrena desviasse os muçulmanos da senda correta e do objetivo principal, e que os muçulmanos passassem a competir pela vida terrena ao invés de competir pela outra vida, a ponto de serem destruídos como as outras nações. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão com relação às outras nações, Allah subhanahu wa ta'ala disse: mas quando esqueceram as admoestações, quando se negaram a obedecer os seus mensageiros, mas quando esqueceram as admoestações que lhes tinham sido feitas, abrimos-lhes as portas da prosperidade. Subhanallah, quando desobedeceram a Allah e desobedeceram os mensageiros, o que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Abrimos-lhes as portas da prosperidade. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles tudo aquilo que eles desejavam. Vocês querem a vida terrena? Então aqui está a vida terrena. Até que se sentissem regozijados pelo fato de haverem sido agraciados, até por estarem felizes por aquilo que foram agraciados, qual foi o final? Então exterminamos-los subitamente, e ei-los agora desesperados. E foi exterminado até o último dos iníquos, e louvado seja Deus, Senhor do Universo. Subhanallah. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando Allah dá para uma pessoa tudo o que ele ama dos benefícios mundanos, apesar de sua desobediência a ele, então isso é um castigo gradual. Subhanallah. Ou seja, quando uma pessoa desobedece a Allah e se afasta da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, e se afasta daquilo que da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala agracia ele, aumenta a prosperidade na vida dele, isso é o início do seu castigo. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o que eu temo por vós é que este mundo, essa vida terrena, seja aberta para vós, abrir as portas da prosperidade, como Allah subhanahu wa ta'ala abriu as portas da prosperidade para as outras nações, até que eles competiram por isso e no final foram destruídos. O temor do profeta sallallahu alaihi wasallam com relação a essa nação, com relação à nação dele, é o apego pela vida terrena. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou a todo muçulmano a ser nesse mundo como um estranho ou um viajante. Ser como estranho ou um viajante. Por quê? Porque nós sabemos que a morada principal não é essa vida. A morada principal e a morada eterna não é nessa vida. Por isso, um dos sábios disse: a vida deste mundo não é a sua habitação permanente, porque Allah decretou que todos deveriam perecer e que todos seus moradores deveriam deixá-la. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que nessa vida ninguém permanece. Isso é claro aos olhos de todos. Não é necessário ter uma crença específica para crer nisso. Nós sabemos que todos morrerão. Todos que estão nessa vida terrena morrerão. Isso é sinal de que essa vida não é eterna. Isso é sinal de que essa vida não é a residência principal. Isso é sinal de que essa vida terrena não é o objetivo principal do ser humano. Se fosse, não acabaria. Se fosse realmente esse o objetivo principal, não acabaria como acaba. Então, Allah subhanahu wa ta'ala decretou que todos que estão nessa vida vão ter que perecer, vão morrer. e que todos os moradores dessa vida terrena vão ter que abandoná-la. É como nós estarmos numa área povoada e que nós sabemos que logo virará ruínas. Logo aquilo ali vai ser destruído. Então, cabe a nós simplesmente estarmos felizes em buscar a nossa principal residência. Então, por isso, o sábio disse, deveria deixar este mundo do melhor modo que puderes. E a melhor das providências é a devoção. Providência que nós podemos tirar dessa vida terrena e levar conosco é a devoção, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E nesse mundo, nessa vida terrena, não existe nenhum domicílio para o crente. O crente vive nessa vida terrena como um estranho que simplesmente veio buscar as providências necessárias para retornar. Ou, como dizem, é como um viajante que não está residindo em nenhuma parte e que trabalha dia e noite para poder chegar ao seu país de residência. E é assim o exemplo do ser humano. Nós deveremos viver nessa vida, nós que cremos na outra vida e cremos que a outra vida é a vida eterna, nós devemos viver nessa vida como um viajante, que não tem nenhuma residência fixa. E esse viajante só está em busca da sua residência verdadeira. Então o que ele faz? Pelo caminho que ele passa, ele só junta providências. Junta aquilo que é necessário para a viagem. E segue em caminho para a sua verdadeira residência. Então, subhanallah, por isso disse um dos sábios, como é boa a vida neste mundo para um crente. Porque ele usa isso para preparar as providências dele no paraíso. E como é ruim essa vida terrena para um descrente, para um incrédulo. Porque ele usa ela para preparar as providências dele para o inferno. Essa é a verdade. O crente deve aproveitar dessa vida terrena para preparar a bagagem dele, para preparar as providências dele, para poder chegar na residência oficial dele, que é o paraíso. Enquanto que o descrente vive nessa vida, infelizmente, preparando as suas providências para o inferno. Preparando aquilo que vai levar ele e que vai conduzir ele ao inferno. Então, vejam que a vida desse mundo, como disse um dos sábios, a vida deste mundo e do futuro no coração de uma pessoa está como duas balanças de um equilíbrio. Quando um lado fica mais pesado, o outro fica mais leve. Então, não tem como amar essa vida e a outra do mesmo jeito. Nós precisamos ter uma escolha. Ou amarmos essa vida, ou amarmos a outra. Se nós amamos essa vida, nós então não amaremos a outra. A outra terá menos importância para nós do que essa. E se nós amarmos a outra vida, essa vida deve ter menos importância para nós do que a outra. Então nós precisamos chegar à conclusão. O que vai me trazer maior proveito? O que vai me levar à felicidade eterna? Amar essa vida e abandonar a senda de Allah subhanahu wa ta'ala para viver essa vida terrena e aproveitar dessa vida terrena desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala e perdendo a vida eterna, ou me esforçando nessa vida terrena em busca da minha residência principal, em busca da recompensa verdadeira. Allah subhanahu wa ta'ala nos traz diversos versículos no Coran a fim de que nós refletimos nisso, para a gente refletir nessa questão. E a verdade é que o ser humano vive nessa vida e muitas coisas deixa ele desatento com relação ao verdadeiro objetivo. Por isso o crente tem que sempre recordar a sua verdadeira finalidade nessa vida. Porque a vida terrena, dia após dia, nos engana. E a vida terrena, dia após dia, se adorna na nossa frente a fim de que nós nos desviemos do caminho correto. E nós passamos a viver nessa vida como se ela fosse eterna. Nós passamos a viver nessa vida como se ela fosse eterna. E esquecemos e odiamos o fato de nós termos que sair dessa vida para outra. Então, por isso, certa vez perguntaram para Hassan al-Basri, um dos sábios, quem é que quem é que vai chorar mais do que os outros no dia da ressurreição? Ele respondeu: um homem a quem Allah subhanahu wa ta'ala deu suas graças na vida terrena e que ele usou essas graças na desobediência a Allah. Essa é a pessoa que mais vai sofrer no dia do juízo. A pessoa que tem as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, uma pessoa que foi agraciada com a saúde, uma pessoa que foi agraciada com os bens, uma pessoa que foi agraciada, seja qualquer tipo de graça, e utilizou essas graças no haram. Utilizou sua saúde para fazer o haram. Utilizou sua riqueza para fazer o haram. Ao invés de utilizar todas essas bênçãos para ganhar ou para se preparar melhor para outra vida. Então, por isso, Umar ibn Khattab dizia: renunciar aos prazeres mundanos, renunciar no sentido de se afastar daquilo que é haram, é um conforto para o coração e para o corpo. Renunciar às coisas dessa vida terrena, que levam ao haram, é um conforto para o coração e para o corpo. Então, irmãos, os ditos com relação à vida terrena e à outra vida são vários. Os sábios nos deram diversos exemplos a fim de que nós refletimos, para a gente refletir nessa questão. Um dos sábios disse: eu fico surpreso com relação às pessoas que são ordenadas a prepararem as providências deles, e então o começo da viagem é anunciado, mas eles permanecem ocupados nas discussões vãs e nas ações infrutíferas. É como Allah subhanahu wa ta'ala nos deu o anúncio de que logo chegará o dia do juízo, e nos deu o anúncio que logo nós morreremos. O anúncio da viagem já foi pronunciado, só que nós ficamos desatentos com relação a isso. E a viagem pode ser a qualquer momento, e nós não estamos preparados para ela. Nós não preparamos as nossas provisões para ela. Subhanallah, os sahaba tinham isso tanto em mente, tinham essa questão da vida futura tão presente na vida deles, a ponto de que alguns deles diziam que se fosse dito para eles que eles iam morrer naquele exato momento, ou que eles tinham uma hora e eles iriam morrer, eles não teriam mais o que acrescentar em suas boas ações. Subhanallah, se chegassem para eles e dissessem: tu vai morrer daqui a 10 minutos. Imagine se chegassem até nós e dissessem: tu vai morrer daqui a 10 minutos. O que tu iria fazer? Tu ia te esforçar ao máximo em fazer uma boa ação, a fim de poder se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, uma boa ação. Imaginem os sahaba a ponto de dizerem que se chegasse o momento da morte e dissessem para eles: tem 10 minutos e tu vai morrer depois desses 10 minutos, não ter mais o que acrescentar. Eles não terem mais o que acrescentar em boas ações. Vejam a diferença, subhanallah, o quanto nós hoje em dia estamos desatentos com relação à realidade. E quanto nós passamos essa vida terrena nos enganando. Nós estamos enganando nós mesmos. Por isso, Sufyan al-Thawri, um dos sábios, disse: trabalhe por causa desta vida dentro da extensão da sua permanência nela. Trabalhe por essa vida dentro da extensão da sua permanência nela. E trabalhe para o futuro dentro da expansão da sua permanência nela. Ou seja, essa vida, tu trabalha para ela o quanto tu sabe que tu vai permanecer nela. Se a outra vida é eterna, sem dúvida que tu tem que estar muito mais preparado para outra vida do que para essa vida. Então, a questão é nós não nos apegarmos a essa vida terrena. E aqui vem um conceito chamado pelos sábios de zuhd. Zuhd é abandonar a vida terrena. E o que significa abandonar a vida terrena? Não significa que eu vou parar de fazer aquilo que é halal. Nem significa que eu vou me trancar dentro de casa, vou vestir as piores roupas, não vou mais comer nada, vou passar só chorando. Não quer dizer isso. Se desapegar dessa vida terrena significa que essa vida terrena, no teu coração, não tem tanto valor como tem a outra. Isso é tu se desapegar dessa vida terrena. É tu fazer aquilo que é necessário nessa vida terrena. Obviamente, todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos buscar o sustento nessa vida terrena. Mas, no nosso coração, essas coisas não têm um valor muito grande. No nosso coração, as coisas dessa vida terrena não podem ter um valor maior do que o necessário. Vejam que Ibn Taymiyyah disse com relação ao zuhd. Zuhd seria abandonar a vida terrena. Ele disse, zuhd é deixar aquilo que não vai te beneficiar na outra vida. É tu te afastar daquilo que não vai te trazer benefício na outra vida. Outros sábios disseram que se afastar, zuhd, se afastar da vida terrena, ou desapego com relação à vida terrena, é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala disse, para que vos não desespereis pelos prazeres que vos foram omitidos, nem vos exulteis com aquilo com que vos agraciou, porque Deus não aprecia arrogante e jactancioso algum. Ou seja, tu ser desapegado dessa vida terrena é que tu não fique desesperado por uma bênção que não foi te concedida, e que tu também não fique muito ensoberbecido, que tu não fique ensoberbecido nem feliz demais por aquilo com que ele te agraciou. Ou seja, para ti é independente se tu possui ou não possui essa bênção. Por isso é aquele que, se obtém alguma coisa nessa vida terrena, ele não fica orgulhoso demais por isso, porque sabe que é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala e que não foi mérito dele. E se ele perde algo, ele não se lamenta por aquilo que perdeu. Então, Imam Ahmad disse, o zuhd é não ficar feliz nem soberbo quando algo deste mundo chega a ele, nem se lamentar quando algo deste mundo o deixa. Então, perguntaram para Imam Ahmad se pode ser considerado uma pessoa desapegada da vida terrena uma pessoa que tem 1.000 dinars no bolso, ou seja, uma pessoa rica, pode ser considerada desapegada desse mundo? Imam Ahmad respondeu, sim, pode ser desapegada deste mundo, desde que ela não fique feliz, nem se orgulhe se esses bens aumentarem, nem se entristecer se for reduzido. O exemplo que nós temos disso, subhanallah, é o exemplo do profeta Suleiman. O profeta Davi e o profeta Salomão eram mensageiros e eram, sem dúvida, os mais desapegados da vida terrena da sua época. Dentre as suas nações, eles eram os mais desapegados da vida terrena. E, fora isso, eles eram ricos e eram reis. E Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a eles diversos domínios nessa vida terrena, e diversas riquezas e poder nessa vida terrena. E ao mesmo tempo eles eram desapegados. Então o fato de tu ser desapegado da vida terrena não quer dizer que tu tem que ser pobre, ou que tu tem que ser uma pessoa que só use roupas que não... ou seja, roupas sem valor, ou que coma aquilo que não coma de nada que seja a mais. Ou seja, subhanallah, não quer dizer que tu tem que abandonar as coisas halal, mas sim, o desapego verdadeiro é que as coisas dessa vida terrena não estejam enraizadas no teu coração, e que tu não dê maior valor a essa vida do que a outra. Em outro dito dos sábios, ele diz, Imam Ahmad disse, o zuhd tem 3 faces. O primeiro, abandonar o haram. A melhor forma de desapego dessa vida terrena é tu abandonar o haram. O segundo é tu abandonar o halal que não é necessário. O segundo nível é tu abandonar o halal que não é necessário. E o terceiro é deixar tudo aquilo que possa te distrair da recordação de Allah e do serviço a Allah. Esse é chamado zuhd do conhecimento. O terceiro tipo de zuhd é que tu deixe tudo aquilo que possa te distrair da recordação de Allah e do serviço a Allah. E lembre que serviço a Allah, tudo que tu faça com a intenção de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, tu está em serviço a Allah. Se tu busca o sustento para tua família como forma de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e como uma forma de servir a Allah, isso é uma adoração a Allah. Então tu está a serviço dele. Se tu trabalha em busca de não precisar dos outros e em busca de agradar Allah subhanahu wa ta'ala e poder dar desses bens que tu busca o direito de Allah subhanahu wa ta'ala com relação às caridades, então sem dúvida tu está a serviço de Allah. Então buscar, fazer com que toda a tua vida seja em torno da recordação de Allah e do serviço a Allah subhanahu wa ta'ala. Em outro dito ainda dos sábios, ele diz que o desapego nessa vida terrena é tu confiar que as coisas que estão nas mãos de Allah são melhores do que aquilo que estão nas suas próprias mãos. Tu confiar que as coisas que estão nas mãos de Allah são melhores do que as coisas que estão nas tuas próprias mãos. Ou seja, se tu tem riqueza nessa vida terrena, ou se tu tem o que tu tiver nessa vida terrena, tu acredita que aquilo que está junto de Allah, ou seja, a recompensa que está junto de Allah, é melhor do que tudo isso que tu possui nessa vida terrena. Quando tu tem certeza disso e tu confia nisso no teu coração, então sem dúvida que tu vai trabalhar pela outra vida, tu vai trabalhar por aquilo que está nas mãos de Allah, e tu vai dar valor àquilo que está nas mãos de Allah mais do que nas coisas que estão nas tuas próprias mãos. Então esse seria o conceito de desapego da vida terrena. O Imam Ibn al-Qayyim, ele enumerou 7 coisas que nos mostra o erro de nós amarmos essa vida terrena acima da outra vida. E o erro de nós termos a vida deste mundo apegado ao nosso coração. Ibn al-Qayyim disse: amar essa vida é o pai de todos os pecados que corrompem a fé do muçulmano. Amar essa vida é o pai de todos os pecados que corrompem a fé do muçulmano. E aí ele enumerou 7 coisas. A primeira coisa que ele diz é que tu, amando essa vida terrena e glorificando essa vida terrena, então quer dizer que tu está dando valor e está glorificando algo que Allah subhanahu wa ta'ala menosprezou. Tu está dando valor a algo que Allah menosprezou. Esse é o primeiro ponto. Quando tu ama essa vida terrena, tu está dando valor e está glorificando algo que Allah subhanahu wa ta'ala menosprezou. Quando ele diz que, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que para Allah essa vida não tem o valor da asa de um mosquito, e tu coloca essa vida como o teu maior objetivo, então quer dizer que tu está dando valor e está glorificando algo que Allah subhanahu wa ta'ala não dá valor nenhum. Segundo ponto é que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou essa vida terrena. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith que essa vida terrena é maldita, e é maldito o que há nela, exceto a recordação de Allah, aquilo que é do agrado de Allah, os sábios e os estudantes. Subhanallah, tudo que há na vida terrena é maldito. Tudo que há na vida terrena é maldito, exceto a recordação de Allah, aquilo que é do agrado de Allah, e os sábios e os estudantes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou a vida terrena. E sem dúvida, a pessoa que ama aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou está se expondo à ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por isso o perigo de nós colocarmos essa vida terrena como nosso maior amor e nosso maior anseio. Terceiro ponto, quando uma pessoa ama essa vida se torna a sua principal meta. E a pessoa começa a executar todas as suas ações devido a essa vida, buscando essa vida e não o futuro. Então, por isso mesmo um muçulmano, crente em Allah subhanahu wa ta'ala, que segue as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, se ele colocar a vida terrena como o maior anseio, como algo mais amado para ele, o que vai acontecer? Pouco a pouco ele vai ver que, inclusive, as boas ações que ele fazia em busca dessa vida e não da outra. E aqui vem o exemplo do hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aquele que havia memorizado o Corão, aquele que dava a caridade das suas riquezas e aquele que lutou pela causa de Allah. Três pessoas que fizeram coisas boas e coisas louváveis. Mas qual o objetivo deles no final? O objetivo de cada um deles era ser visto pelas pessoas. O objetivo deles era a vida terrena. Isso porque o amor pela vida terrena se tornou maior no coração deles, a ponto deles fazerem o bem em busca dessa vida e não da outra. Então, quando nós amamos essa vida, nós vamos começar a buscar, a fazer boas ações em busca de recompensas nessa vida. Vamos estudar religião para que os outros digam que nós estudamos a religião. Vamos fazer boas ações para que os outros digam que nós somos bons. Vamos fazendo as coisas em busca da recompensa nessa vida. E por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem busca um conhecimento que se busca pela causa de Allah com algum objetivo mundano não sentirá o perfume do paraíso. Ou seja, nem chegará perto do paraíso. A pessoa que busca o conhecimento, inclusive da religião, mas o objetivo dele não é agradar Allah, mas sim benefício mundano, ou seja, que as pessoas digam que ele fez isso ou aquilo, ou que as pessoas digam que ele é um sábio, ou seja o que for, não sendo um objetivo para outra vida, ele nem sequer vai chegar perto do paraíso. Então, por isso, a partir do momento que a vida terrena se torna amada no coração do crente, o shaitan vai começar a trabalhar para que todas as suas ações tenham como meta essa vida e não a outra. Quarto ponto é que a pessoa que ama essa vida vai se tornar obsessivo com os assuntos mundanos. Vai se tornar obsessivo com seu status, com seu dinheiro, com sua posição, com seus bens, com sua família. Isso vai se tornar obsessão e meta principal. E ele vai se afastar da fé. E vai se afastar de tudo aquilo que é necessário para ele, para outra vida. Então, ele vai buscar nessa vida terrena simplesmente satisfazer essa obsessão que ele tem pelo amor dessa vida. E vai esquecer de fazer o principal, que é buscar os bens, buscar a provisão necessária para outra vida. Vai se esquecer dessa parte principal e vai fazer aquilo que não era principal, aquilo que era o teste. Quinto ponto é que a partir do momento que a pessoa ama essa vida terrena, essa pessoa vai se tornar obcecada por essa vida. Como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith, a pessoa vai se tornar obcecada por essa vida, mas só verá diante dos seus olhos a pobreza. Ou seja, vai ficar buscando a vida terrena desesperadamente, mas diante dele só vai ver pobreza. O temor dele é a pobreza. O temor dele é perder essa vida terrena. Então vai estar sempre numa constante um constante desespero, com medo de perder o que ele possui nessa vida terrena. E no final, ele não vai ganhar nada a mais nem a menos do que aquilo que foi destinado para ele. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e não cobices tudo aquilo com que temos agraciado certas classes com o gozo da vida terrena, a fim de que com isso prová-las, posto que a mercê do teu Senhor é preferível e mais persistente. O sexto ponto é que quando alguém ama algo exceto Allah, quando alguém ama algo exceto Allah, coloca algo na mesma balança que coloca Allah e a outra vida, essa pessoa é torturada com esse amor. Então, se a pessoa ama a vida terrena acima da outra vida, então quer dizer que ele está colocando também o seu amor por essa vida acima do seu amor por Allah, já que Allah subhanahu wa ta'ala nos alerta com relação a essa vida. Então, se ele coloca, se a vida terrena chega a esse estágio no coração dele, ele vai passar a ser torturado por esse amor. Vai ser torturado. E por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os perdedores são os servos do dinar, os perdedores são os servos do dirham, ou seja, aqueles que são servos do dinheiro. Esses são os perdedores. Esses aí só vão ser torturados na vida terrena e torturados na outra vida. Porque eles vão ser torturados em busca dessas coisas e no final vão ser torturados por terem perdido a sua chance na vida terrena de fazer o bem e ter chegado na outra vida sem nada. E o sétimo ponto é que aquele que prefere a vida terrena ao invés da outra vida pode ser considerado dentre as pessoas mais ignorantes. Porque, como diz um dos sábios, que essa vida pode ser comparada a um homem que dorme e sonha com aquelas coisas que ele gosta e que ele não gosta, e depois acorda. Essa é a vida terrena. E a vida terrena, inclusive, na outra vida, ela vai, não vai ter. A pessoa, na outra vida, vai pensar que viveu simplesmente uma parte da manhã ou uma parte da tarde. Ou seja, 100 anos que ela viveu, para ela vai parecer no dia do juízo como se fosse uma parte da manhã. É como se fosse um sonho, no qual a pessoa dorme, sonha com algumas coisas que ele gosta e que ele não gosta, e no final ele acorda. E acabou. Essa é a vida terrena. Então aquela pessoa que prefere essa vida ao invés da outra, que é eterna, sem dúvida é uma pessoa que pode ser considerada ignorante. Então, por fim, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: certamente a morada no outro mundo é a verdadeira vida, se o soubessem. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que a verdadeira vida não é essa. Essa não é uma verdadeira vida. A verdadeira vida é a outra, a eterna, na qual não tem escapatória alguma, na qual todos nós estamos nos direcionando para ela. E não tem como ninguém negar que está se direcionando a uma outra vida. Nós estamos saindo dessa vida para outra. Essa vida não é verdadeira. Essa vida é como se fosse um sonho. É simplesmente um teste que logo nós acordaremos desse teste. E por isso, quando chega o momento da morte, é dito que é aberta a visão da pessoa. Porque a pessoa consegue enxergar aquilo que o shaitan agora está tapando. O shaitan agora tapa a nossa visão para que nós esqueçamos o objetivo principal. E faz com que as coisas dessa vida terrena sejam adornadas na nossa frente, a ponto de que nós esquecemos nosso objetivo. Só que quando chega o momento da morte, isso que estava tapando nossos olhos é retirado. E nós enxergamos a verdade. E aí vem a lamentação. E aí vem o desespero por ter perdido a chance, e a única chance, que essa vida terrena é uma chance única que cada um de nós tem, por ter perdido essa chance e perdido a outra vida. No final ele perdeu essa vida e a outra. Por isso, certamente a morada no outro mundo é a verdadeira vida, se o soubessem. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: qual, mas ó humanos, preferis a vida efêmera e desprezais a outra? E como disse Allah subhanahu wa ta'ala: ó povo meu, sabei que a vida terrena é um gozo efêmero e que a outra vida é a morada eterna. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala cure nossos corações com relação ao amor dessa vida terrena, que Allah subhanahu wa ta'ala coloque como amor principal e nosso objetivo principal a outra vida e não a essa vida, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a buscar a nossa meta principal e aumentar nossas provisões, buscar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, que sem dúvida é a melhor provisão, e que Allah subhanahu wa ta'ala não permita que o shaitan embeleze essa vida terrena para nossos olhos a ponto de nos fazer esquecer da outra vida. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos una no paraíso da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência, e que a paz e bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.